bom dia. Nós vamos dar início aqui agora de manhã a parte das palestras do retiro, né? Eu expliquei ontem à noite para quem esteve aqui a programação do retiro, a proposta do que nós vamos abordar, porque a proposta do nosso retiro é sempre emergir em um tema específico, né? E o de hoje é uma visão cristã para a política e a economia. E depois, a proposta também do retiro, depois que nós tivermos uma introdução aos temas, a gente tem uma experiência de crítica junto, né, a partir do que foi dado, de algumas relações com o tema através de filmes. Né? Então, não sei se vocês vão ficar aqui, ou vão ficar muitas pessoas aqui, mas a gente vai assistir o filme Siriana, né, e o Jornada pela Liberdade. Né? Um com uma ênfase mais na questão da economia e as palestras que forem dadas, e uma na questão da política. O Guilherme vai estar falando sobre a questão, o princípio de esferas, né, que vem muito da tradição caiperiana, esferas de soberania, como uma tradição cristã de pensamento, e a consequência disso para o pensamento social, né, e, consequentemente, a política. Eu acho que o princípio de esferas, vão ver que é central na proposta de uma visão cristã para a política. Né? Então, o Guilherme está com a oportunidade. Bom dia, gente. Bom dia. Então, o nosso tema é, o título é esse, a ideia de soberania e a filosofia social cristã. Rodolfo falou sobre o termo de esfera de soberania. Isso, de certa forma, já é uma explicação da visão de soberania dentro da tradição de Abraham Kuyper. Eu trouxe aqui alguns livros para quem quiser dar uma olhadinha. Provavelmente o livro mais importante que apresenta, né, essas ideias de uma forma ampla é esse livro aqui, Calvinismo. Em inglês, o título é Lectures on Calvinism. O livro foi resultado das Stone Lectures que Kuyper apresentou no seminário de Princeton, no finalzinho do século XIX, fechamento. Então, ele apresentou essas palestras, foram muito relevantes, e é uma forma, inclusive, a interpretação da natureza do calvinismo um pouco diferente em alguns aspectos da a concepção anglo-americana. Né? Mas o fato é que isso é uma coisa importante, né, todo mundo saber, há uma relação entre a ideia de soberania reformacional, relacionada com essa tradição toda que a gente está envolvido, até com Labri, e a tradição teológica calvinista. E eu vou explicar isso logo. Quando a gente fala em calvinismo, o pessoal já pensa que o assunto é predestinação. Eu diria que a maior parte das pessoas sabe ou já ouviu falar duas coisas a respeito do calvinismo. Uma é que o calvinismo ensina que tem os predestinados e os outros, né, que vão para o inferno, e as ideias do Max Weber sobre o calvinismo. E as pessoas normalmente repetem e mandam isso para frente sem muita pesquisa crítica, né, para saber realmente o que Calvin pensava das coisas. E calvinismo não é só predestinação, senão a gente nem vai tratar disso aqui. E também não é só uma determinada ética e uma determinada ascética, né, como o Weber quis colocar. Tem muito mais dentro dessa tradição que remonta a raízes bíblicas e à tradição agostiniana, né, dentro do cristianismo. Gente, mas nós vamos retomar isso aí. O nosso assunto é a questão da soberania, a ideia de soberania. Eu vou começar citando uma frase mais conhecida do Kuyper. Isso aqui está registrado numa palestra, está escrita, foi traduzida para o inglês, e inclusive tem numa dessas coletâneas que eu passei. O título da palestra é Soberania, ou Esfera de Soberania, foi apresentado na Domkerk, em Utrecht, em 20 de outubro de 1880. E, de certa forma, representava muito do programa político do Partido Cristão Holandês, na época. Né? Era o partido antirrevolucionário. Estava em processo de estruturação e era um partido que se opunha aos ideais da Revolução Francesa. Então vejam, ouçam. Nenhum único espaço de nosso mundo mental pode ser hermeticamente selado em relação ao restante. E não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é o soberano sobre tudo, não clame. É meu. Quem já ouviu isso? Muita gente já ouviu. Então, a declaração, hoje em dia, é quase temerário, né? Dizer isso. Soa como uma espécie de integralismo, totalismo religioso, fundamentalismo e tudo. Mas a gente tem que ler isso no contexto, né? Isso não é só uma declaração teológica, obviamente, de que Jesus é o Senhor de todas as coisas. É uma declaração teológica, mas no caso, na situação histórica, era uma declaração também política e cultural muito importante. O que Kuyper disse é basicamente o que a gente acredita. Lá em Mateus, a gente, só para dar um exemplo, né, que Jesus diz no final, na grande comissão? Primeira coisa que ele fala: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aí depois ele diz: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem mandado. Mas o nosso ide é só de pregar o Evangelho, mas um Evangelho muitas vezes recortado, né? Sem essa noção do senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Gente, isso é muito sério. Jesus não disse que a autoridade na vida religiosa, na vida interior, foi dada para ele. A Bíblia não diz que Jesus recebeu autoridade para dominar sobre a natureza, o mundo natural, e sobre as almas dos cristãos, né? Jesus diz que toda autoridade foi dada nos céus e na terra. O que que isso significa? Que não existe campo na vida em que a autoridade de Cristo não se estenda. Então é uma declaração política, talvez mais do que qualquer outra coisa. É uma declaração do domínio dele sobre tudo. E ela não tem espaço, a exclusividade dele, não tem espaço para dividir essa soberania com outro poder. De cara isso devia fazer a gente pensar se a gente acredita que tem um setor da vida que funciona numa lógica diferente que não tenha muito a ver com a fé cristã. Se você é um cristão, por exemplo, você acha, não, Jesus domina tudo. Ah, mas e o mundo da política? Não, o mundo da política tem a lógica própria lá, que foi o homem que inventou. Jesus não tem muito a ver com isso, não. Mas o que que Jesus disse? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não pode ser. Isso não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Então, a questão nossa é refletir a respeito disso. Em que sentido Cristo exerceria o seu domínio sobre todas as coisas? Então, a questão do poder é uma questão muito visceral e recorrente no pensamento político na modernidade. Isso está sempre voltando em pensamento social também. O que que é o poder? Qual o seu fundamento? Muita gente acha que nem devia existir, né, poder nenhum. Que a única política justa seria a superação de todos os poderes, né? Mas você tem que ter algum poder para fazer isso. Então, no final das contas, você não pode escapar de alguma forma de reivindicação de poder. Nem que seja o poder da crítica, né? Do poder, autoridade da crítica. O máximo que você pode fazer é dar uma visão ou outra, mas rejeitar a ideia de poder não dá. Quando a Igreja Católica perde o seu controle no Ocidente, surge um vácuo de poder que vai ser preenchido pelo Estado. Né? Então, isso é um fato histórico. O Estado sempre teve pretensões teológicas, né? O César era o Pontifex Maximus, né? era o sacerdote sobre todas as coisas. E a gente vê que no Oriente isso acontecia muito, essa ligação da divindade com o governante. Porque a questão do poder é uma questão sagrada, é uma questão teológica, não é uma questão secular. Mas o Estado moderno, na sua reação contra a religião, totalismo religioso medieval, a gente tem essa luta dos estados e cada estado tenta reivindicar a soberania absoluta. Então a gente tem uma espécie de politeísmo político, porque aí um estado começa a brigar com o outro, porque um deus tem que vencer. Né? E é interessante que as justificativas para fundamentar o poder do estado, se levadas às últimas consequências, implicariam um estado único universal. Porque não dá para você dar uma justificativa filosófica, racionalista, genérica para fundamentar um Estado e ao mesmo tempo justificar a existência de vários outros Estados que ficam lutando entre si. Então, o dogma moderno da indivisibilidade da soberania do Estado, claro que muita gente não aceita isso, mas foi muito importante, né, no pensamento político moderno, ele produz a guerra, de certa forma implica a guerra e a supressão dos indivíduos. O fato é que o Estado luta. E a linguagem que era aplicada para a divindade Muita gente já observou que nos primeiros textos políticos modernos, essa linguagem que era usada para falar do poder divino, do poder de Deus na igreja e tudo mais, ela é transferida, transmutada para a linguagem política. E essa observação muita gente já fez, né? Então, no vácuo do poder, do controle da religião, entra o Estado, entra o mercado, que se sobrepõe ao Estado, escraviza o Estado para si mesmo. Então, o Estado pode parecer uma figura muito poderosa, influente, controladora, mas, no final das contas, ele é um cão do mercado, sistema de consumo e tal. E a gente tem essa questão, né, inicialmente o poder dos estados que surge, o poder político, que é entrar nesse lugar, depois a gente tem o mercado. Na pós-modernidade é uma suspeita de todas as reivindicações de poder, porque toda a argumentação usando a racionalidade, usando a ideia de uma racionalidade universal para explicar todas as coisas, o Estado queria, na verdade, controlar as pessoas. E a crítica pós-moderna vai mostrar que não só o Estado, mas quem tinha influência no Estado usava esse discurso de você unificar pela razão todas as coisas como uma forma de dominar. Quer dizer, a pessoa que tem influência cultural e política num certo momento histórico constrói um discurso bem inteligente e diz, ó, isso é a verdade universal, com a finalidade de controlar todo mundo. Então a crítica pós-moderna chuta o pau do barraco com isso e fala, nós não acreditamos nisso. Todo mundo que vem dizendo que existe uma verdade absoluta, provavelmente é alguém que quer ter poder para oprimir os outros. Então o que a gente vai fazer? Desconstruir tudo, arrasar com tudo isso aí, que é tudo conversa fiada, né? Tudo manipulação. Então nós temos essa suspeita do poder, né? Que já, nós já temos lá no século XIX, as raízes são lançadas com o Nietzsche, com o marxismo também, embora os dois sejam oponentes, os dois formas de pensamento. E nós temos aí a crítica pós-moderna que tem essas características, né? Mas a gente vê que em todo esse debate o problema da soberania é recorrente. A questão é o que é o poder, quem tem o poder, é legítimo ter o poder, ou ninguém devia ter poder, coisa nenhuma. E o poder tem formas traiçoeiras de se manifestar e a gente precisa desenvolver meios para criticar isso e eliminar. Então essa questão é seríssima, né, do poder. Acho que todo mundo aqui viu O Senhor dos Anéis, né? E a história toda gira em torno de quê? Do anel do poder. Quem é que vai ter aquele anel que vai controlar todas as coisas usando aquele anel, né? E ninguém pode ter aquele anel. Aquele anel tem que ser destruído para que exista paz, né? E nós vamos... Eu vou até usar de ilustração. Mas então, gente, em questões como... Há perguntas como, lei da homofobia interfere diretamente na liberdade religiosa? Quais são os limites para uma escola confessional? O que ela pode ensinar e o que o Estado pode interferir na educação que ela vai dar? Uma igreja pode iniciar um projeto social? Como que vai ser a relação do projeto social com a igreja? Quais vão ser os espaços de atividade? Quando o indivíduo decide se desligar da igreja, em que condições ele pode fazer isso? Ele é autônomo para fazer isso? Até que ponto você pode pôr restrições para o comportamento de uma pessoa na igreja? Uma lista de internet. Outro dia, a gente foi obrigado a banir uma pessoa da nossa lista de internet, porque ela trazia certas confusões. Mas, aí algumas pessoas levantaram, mas e a liberdade de expressão? Como é que fica? É uma questão de uso de poder, né? Quando uma igreja decide impor limites de estilo musical, o músico da igreja não pode tocar no lugar X, ou não pode exercer a profissão em tais condições, né? Pode fazer isso. Em cada uma dessas situações, entre outras, não está implícito aí o problema de quem tem o poder e quem pode ter, né, deve ter o poder para impor a sua vontade? Então a resposta padrão do cristão, Jesus é o Senhor de todas as coisas, está lá, Mateus 28, e mais um montão de textos. Mas isso não é suficiente para relacionar com o poder concreto hoje, né? Muita gente vai dizer, não, Jesus, é claro que Jesus é o Senhor de todas as coisas. Eu já vi essa argumentação na igreja, de pastores. Eu sou pastor também, então eu posso falar a respeito. Pastores dizem assim, não, esse negócio de igreja democrática é bobagem. A igreja é teocrática. É Deus que governa. Já que é Deus que governa, é a gente que vai dar as ordens aqui. Os membros vão apitar, não. Eu também não sou contra, em certas situações, a igreja ter um sistema mais hierárquico, ou mais democrático. Acho que varia muito, muito com o momento histórico, situação cultural. Eu nem vou te dizer, a igreja boa é sempre democrática, não vou dizer isso. Mas a igreja é teocrática porque Jesus é o Senhor mesmo, não é porque adotou um sistema que centraliza tudo na mão do pastor que ela virou teocrática. Aí ela, eventualmente, pode se tornar pastorcrática, né? Ao invés de ser teocrática. Então isso não é solução. Agora, mas muita gente pode confundir isso. Não, você vai dizer, Jesus é o Senhor de todas as coisas, mas você pode alegar que existe um poder, por exemplo, mediador, que distribui a autoridade de Jesus para os outros. E muita gente entendeu o Estado assim. Então é preciso dizer um pouco mais, ser mais específico a respeito disso. Então nós vamos examinar aqui, inicialmente, o ensino bíblico sobre o alcance universal da soberania de Cristo, e daí a gente entra no conceito de esferas de soberania. Agora eu vou começar citando um trecho do Kuyper nessa palestra, que ele deu em 1880, sobre a natureza da soberania, mas o que ele vai dizer é algo relativamente óbvio. O que é a soberania? Não concordará você comigo quando a defino como a autoridade que tem o direito, o dever e o poder de quebrar e punir toda a resistência à sua vontade? Não dirá a sua indestrutível consciência tradicional a você mesmo que essa soberania original e absoluta não pode residir em qualquer criatura, mas precisa coincidir com a majestade de Deus? Se você acredita nele como criador, fundador e diretor de todas as coisas, a sua alma deverá também proclamar o Deus triuno como o único soberano absoluto. Então o que o Kuyper diz é que soberania não é somente o poder, não, é o direito e o poder de impor a sua vontade e de quebrar toda a resistência. Poder, direito. Porque você pode ter a força, né? Força bruta. Mas força bruta não é suficiente para o conceito de soberania. Soberania é o direito e o poder de fazer isso, de dizer esse controle. Agora, quem é que tem a soberania? Deus tem a soberania. Né? Então, um princípio, e isso vem da tradição reformada, fundamental para o pensamento social cristão, é que a soberania é indivisível. E só Deus tem a soberania. Em princípio. Nenhum outro poder tem a soberania em si mesmo. Não existe isso. O Estado não tem soberania. Isso é um mito secular, moderno, foi construído na modernidade. A soberania é de Deus. Não é do Estado, nem da igreja, nem do papai, nem do pastor, nem da polícia. A soberania é de Deus. Isso é o princípio, o conceito fundamental, né, do pensamento reformado nesse campo. Por que reformado? Porque na visão reformada tem toda essa ênfase que Deus governa todas as coisas, né? Que Deus é soberano. Então vamos ler alguns textos a respeito disso, como que essa soberania foi distribuída e é exercida por Deus. Então em Colossenses 1, 15 a 20 tem um texto muito importante para nós. É um texto sobre Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então o que é que nós temos nesse texto? Em primeiro lugar, se diz que Jesus, que é o primogênito da criação, é aquele no qual todas as coisas foram criadas, visíveis e invisíveis. Tudo que existe foi criado em Jesus. Depois o texto diz que ele também é o cabeça da igreja, o primogênito dentre os mortos, e que nele Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Então Cristo é soberano na criação e na redenção. O que está no meio aí é a queda, né? Então a narrativa que a gente tem aqui é criação, queda e redenção. Tudo foi criado em Cristo, então ele centraliza todas as coisas. Por causa do pecado, as coisas se alienaram de Deus, mas através de Jesus, Deus reconcilia consigo todas as coisas outra vez. E o texto diz todas as coisas, não são algumas coisas. Né? A cruz não foi para reconciliar as nossas almas ou as nossas existências individuais. O texto diz que todas as coisas quer na terra, quer nos céus, foram reconciliadas com Deus por meio da cruz. Então isso significa a natureza, o cosmos inteiro, o mundo da cultura, tudo que aquilo que o homem pode ser em termos culturais, né? Agora, esse texto é muito interessante, porque quando ele vai dar um exemplo de coisas visíveis ou invisíveis, qual é o exemplo que ele dá? Tronos, soberanias, né? Principados, potestades. Então, tradicionalmente, os evangélicos falam que isso são demônios, né? São poderes e tal, espirituais. De fato, em Efésios dá um pouco essa ideia de que esses poderes estão nos lugares celestiais e tal. Só que aqui em Colossenses não há sugestão de que esses poderes são angélicos, em primeiro lugar. Não é dito nada assim explicitamente. E o texto fala sobre, antes disso, ele diz o seguinte: todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis. O texto já, propositalmente, já estabelece o escopo do que vai ser dito depois. De que coisas o texto está falando? De coisas visíveis e invisíveis. Né, de coisas celestiais e terrenas. Aí depois faz uma lista. Então fala, poderes, mas que poderes? Os poderes visíveis e os invisíveis. Os celestiais e os terrenos, são todos os poderes. Aqui não está dizendo que são poderes angelicais. Aqui está dizendo que são os poderes. Isso é um termo simples, né? A leitura direta vai dizer para você que ele está falando de quê? Está falando de quê? De poderes angélicos, dos governos, dos pais de família, dos oficiais do exército. São os poderes, os tronos, as dominações. Porque às vezes a mentalidade evangélica, assim, a cultura nossa, né, é tão violenta que a gente enxerga, a gente jura que está escrito no texto uma coisa que não está dizendo. O que o texto está falando é que os poderes foram criados por Cristo, visíveis ou invisíveis. É o que o texto está dizendo. Então a gente tem que pôr a teologia da batalha espiritual um pouquinho de lado, porque ela influencia muito, né, a nossa leitura, às vezes, em situações absolutamente ilegítimas. Então, aqui há uma coerência de criação e redenção, e aí a gente vê que Colossenses tem uma conotação política. Né? Paulo começa dizendo, como Jesus já tinha dito lá em Mateus 28, que Cristo é o Senhor, ele criou tudo, criou os poderes, e ele é o Senhor dos poderes. Cristo é o Senhor dos poderes, principados e potestades. Agora, como que Deus exerce a sua soberania? Então vamos dar um pulinho para trás aí, Gênesis 1. Né? O que a gente tem em Gênesis 1? Eu te leio o texto. Eu vou abrir aqui porque eu vou citar alguns trechinhos. Então, gente, Gênesis, capítulo 1. Nós não vamos ler o texto todo, né? Mas aí diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E aí a gente vê o texto, continua falando sobre esses atos criativos de Deus, né? A primeira coisa que chama a nossa atenção é que Deus dá ordens. Haja luz. Deus dá ordens, comandos. Quando a gente lê o texto, a gente percebe isso claramente. Que o texto quer mostrar que há uma ordem. Deus, em cada dia, dá certos comandos e certas coisas vêm à existência, começam a funcionar. E ele dá, inclusive, funções, né? Por exemplo, Deus separa luz de trevas, depois ele coloca o firmamento, né, entre as águas. Vamos ver aí no versículo 14, esse é muito interessante. Haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, estações, dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Então aí Deus coloca os luzeiros, diz o verso 18, para governarem o dia e a noite, fazer separação entre luz e trevas. Então Deus estabelece domínios, né, quando ele vai separando. Então ele coloca o domínio, né, dos luminares da noite, colocam no domínio do dia para eles governarem, e assim também ele vai criando os animais e as plantas, e para cada um ele dá um espaço e uma ordem, vão crescer e multiplicar. Então os animais vão viver na água, os animais que vão dominar os céus, os animais vão dominar a terra. E aí o homem é colocado para dominar tudo, né? E para ficar ali no jardim. Então, a gente tem duas coisas interessantes aqui. A primeira, é, dá para perceber, uma, isso é uma divisão que os teólogos vêm fazendo há séculos, o que é chamado de creatio prima e creatio secunda. Quer dizer, Deus cria as coisas do nada, né? Do ex nihilo. Ele ordena e as coisas existem. Mas a gente percebe, lendo o texto todo, que Deus, ao mesmo tempo que vai criando, vai organizando. Parece assim que é como se fosse um jardineiro que coloca uma planta, rega, ela cresce, ele ajeita o espaço dela e vai organizando assim. Deus aparece no texto como um jardineiro cósmico, que vai cuidando do jardim. Até que ele planta o jardim no final, o texto diz bem assim, né? Lá no capítulo 2, que Deus planta o jardim e bota o Adão lá no meio e fala, manda o Adão fazer o quê? Cultivar e lavrar, né? Lavrar e cultivar o jardim. E então, isso é muito significativo. Eu não vou voltar a essa questão da função do homem, mas é, a importância do comando de Deus aí é tão séria que, para alguns pensadores, inclusive, seria melhor descrever o ato criativo de Deus com lei até do que com a ideia de palavra criação. Porque quando a gente vê Deus criando ali, inclusive quando Deus cria o homem do pó, né, da terra, aquilo é a imagem do oleiro, né? Como se Deus fosse um oleiro com mãos ali, que ele pega o barro e constrói, né, monta aquilo. É a imagem de um oleiro. Mas é claro que Deus não é um oleiro literalmente, né? Assim como a Bíblia fala de Deus um leão, ele não é um leão literalmente, né? Ou Jesus como cordeiro não é literalmente, mas o sentido está ali. Então, o Albert Wolters, por exemplo, que é um pensador reformacional, ele acha que o termo lei seria mais adequado, até do que o termo criação, para designar a totalidade dos atos ordenadores de Deus. Porque, na verdade, o ato de criação é um comando. Quando você lê o texto, você percebe isso claramente. Deus ordena e as coisas, pum, acontecem. Então, é o quê? É um exercício de soberania. É a vontade de Deus se impondo sobre as coisas. Ele faz as coisas existirem e ordena as coisas. Então, isso é a vontade de Deus, né? Um exercício de soberania. Então, por exemplo, Salmo 33, 9. Vamos ler aí. Nós vamos ler Salmo 33, 9, depois Jeremias 31, mas Jeremias 31 eu vou ler daqui. E aí, pessoal, eu estou com a referência, quem quiser saber, quiser abrir antes. Então, Salmo 33. Então, vejam só, esse texto é muito interessante, né? É sobre essa luz. Vamos ler o 8 e 9. Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Lá o verso 6 já diz, né? Os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles. Então o que, nós vemos? Que Deus fala e as coisas acontecem, né? E, tem um termo que foi criado por Hermann Doivert para descrever a relação de Deus com o cosmos. Ele usa o termo cosmonomia. Nomos significa lei, né? Quando você descreve o mundo como uma cosmonomia, você está enfatizando que o mundo não é feito de objetos que se chocam mecanicamente, mas que o mundo é feito de uma ordem imposta, de uma estrutura, que é a lei de Deus, né? E é o que a gente tem em Gênesis, né? A imagem que Gênesis nos dá, e vamos lembrar, gente, isso aqui é Gênesis, é parte do Pentateuco, né? É a lei de Deus. Como é que será que Moisés entendia a criação? Como legislação. A criação era isso. Era Deus chegando e botando uma lei, criando. Só que a lei de Deus cria as coisas, né? Ela cria possibilidades, ela cria existência, né? Não é só uma lei imposta externamente, porque a gente tem essa visão de lei, que é uma lei que a gente põe externamente as coisas. Então existe uma lei que nos rege. A lei não está dentro de nós, a lei é uma imposição exterior. Então, ler a lei de Deus desse jeito já é uma distorção. A lei de Deus está relacionada com o seu ato criativo. A lei de Deus é a habilitação para alguma coisa existir de um certo modo. Então, Deus ordena que a luz exista, então, de repente, aparece a luz com tais características e funcionando de uma certa forma. Se a luz desobedecer a sua lei, seria ela desaparecer. Porque a sua lei e a sua intimidade interior são uma e a mesma coisa. Então, a lei é a coisa mais profunda na estrutura da realidade. Né? As coisas têm uma certa forma, jeito, cor e duração e tudo mais, porque a vontade de Deus, que é a sua lei, instituiu desse jeito. Então, criação e soberania são a mesma coisa, nesse sentido. Né? Criação e lei são a mesma coisa. Por isso, também na visão reformada, não pode haver uma contradição de lei e graça. Não pode existir. Se existe uma contradição de lei e graça, isso é o quê? Gnosticismo. Né? É você achar que a lei é um outro Deus, que não é o Deus do Novo Testamento que criou. Muitos cristãos acham que viver na graça é você cada vez precisar menos da lei. Isso é gnosticismo. A graça vai te fazer entender a lei, entender a vontade de Deus. Né? Então é uma relação interna de lei e graça. E o Antigo Testamento e o Novo são coerentes. Né? O legalismo é quando você quer entender a lei sem entender que a vontade de Deus vem de um Deus amoroso. Porque se você separa essas duas coisas, aí você cai no legalismo, mas é uma distorção. Né? Gente, Jeremias 31, 25 a 26. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei. Esse texto é interessante, tem um outro texto em Jeremias, acho que é 33, que fala, no lugar de leis fixas, fala pacto. Quer dizer, em primeiro lugar, Deus está dizendo que ele só vai quebrar a aliança dele com Israel no dia que ele quebrar a aliança dele com o sol e a lua, né, com a lua e com as estrelas. Mas que aliança é essa? No texto de Jeremias 31, são as leis fixas. Em Gênesis, é o comando de Deus, que criou e colocou lá para governar. Em Gênesis é isso. Então isso é a ideia de soberania, que Deus estabeleceu leis cósmicas. Então, existem leis que governam a ordem natural. Né? E essas leis a gente pode investigar e tudo, mas as leis estão lá. Existe uma ordem da criação. Uma ordem criacional. Outra coisa interessante nesse texto é que há uma unidade das leis morais, das normas, por assim dizer, né? E das leis naturais. O mesmo Deus que criou as leis naturais estabeleceu um pacto pessoal. Isso mostra que o cosmos é ultimamente pessoal. As leis da natureza funcionam, não é porque funcionam sozinhas, é porque a vontade de um Deus bom sustenta essas leis, assim como esse Deus bom sustenta o pacto dele conosco. Então, uma unidade de natureza e cultura desse ponto de vista, né? A relação de Deus com as pessoas e a relação de Deus com as coisas estão unidas nele. Estão unidas. Então, o termo aí, leis fixas, o termo hebraico significa decreto ou estatuto. E a palavra aparece em outros lugares para falar das palavras de Deus, do testemunho de Deus. Então, Deus é um legislador da ordem natural. E a lei natural está sob essa promessa, então. Né? A lei natural é sustentada não é porque ela é uma necessidade eterna, absoluta, a qual o próprio Deus tem que se sujeitar. As leis são sustentadas por causa da fidelidade de Deus. Né? Por causa da fidelidade. Tem um outro texto muito importante para a gente pegar isso, está em Provérbios 8, 22. Vamos ler lá. Provérbios 8. Gosto muito de citar esse texto. O pessoal lá da igreja sempre ouve. Da mesma vez, o cara 15 dias. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecido e desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci, antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar, o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, e quando compunha os fundamentos da terra. O que é isso, gente? Gênesis 1, né? Deus fazendo o quê? Estabelecendo os limites. 8 o quê? Provérbios 8, 22 em diante. Então, eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável. Do que o texto está falando? Da sabedoria. E depois se diz ali, né, no versículo 33, ouvi o ensino, sede sábios. Então a sabedoria de Deus, ele usou a sabedoria para fundar o cosmos. Inclusive o texto diz que a sabedoria era um arquiteto, né? Na tradição grega eles tinham, embora de uma conotação racionalista, eles tinham logos, né? O C.S. Lewis destaca que em diferentes culturas a gente tem essa noção, né? Na cultura chinesa a gente tem o Tao, que é uma ideia semelhante, mas tem suas diferenças, por causa de uma origem religiosa distinta. O C.S. Lewis fala sobre isso em A Abolição do Homem. Mas o que a gente tem aqui é uma sabedoria que Deus usou para estruturar todas as coisas. Quando você está estudando, quando você está aprendendo a ser sábio, você está entendendo a arquitetura do mundo. Porque a sabedoria foi o arquiteto de Deus. A sabedoria de Deus é a lei de Deus, né? É a vontade de Deus. É a sua inteligência, né? Então a gente tem, em primeiro lugar, isso é fundamental a gente ter em mente, nós temos essa ideia de que Deus criou todas as coisas através da sua soberania, né? A criação é um exercício de soberania e isso implicou uma ordem criacional. Existe uma estrutura no mundo. E a lei de Deus que sustenta isso aí. Agora, como que fica a cultura humana nessa situação? Tipicamente, a gente considera a cultura humana como produção arbitrária do homem, né? A sociedade. Então, a gente se organiza e cria as coisas, estabelece leis por costume, né? Cria moralidades e tudo mais. Mas isso seria algo totalmente arbitrário. Existem duas correntes aí. O pessoal que é mais coerentemente naturalista vai dizer o seguinte, que no final das contas, se a única realidade é a matéria e os seres vivos são formas complexas de matéria, então a gente precisa desenvolver uma forma de reduzir a cultura e a sociedade a processos materiais também, ou biológicos. Aí daí a gente tem a sociobiologia, né? Associada principalmente ao nome do Edward Wilson. E no pensamento sociobiológico, a ideia de que, assim, você estuda, por exemplo, a sociedade de formigas, você pode traçar condicionamentos biológicos, evolucionários, ecológicos, até genéticos, o comportamento daqueles seres ali. E assim como a gente estuda a sociedade de formigas, a gente pode estudar a sociedade humana da mesma forma, demonstrando que todos os comportamentos, a moral e tudo mais, se reduzem a processos biológicos. E isso gera uma aporia, né? Gera um problema muito sério, porque como é que você vai ter programa social, como é que você vai dizer que tem uma determinada forma de ordem social ou de valores que são superiores? Isso é muito complicado, porque você não sabe se uma forma de comportamento aparentemente anômica ou até perigosa aparentemente para a sociedade, um desequilíbrio no processo evolucionário que vai trazer alguma coisa boa depois. Então você não pode combater uma injustiça social assim tão simplesmente. Porque na natureza, inclusive, você vê muitos animais que são bem malzinhos em relação aos outros. Né? Então é um problema muito sério. E tem o pessoal que vai para o outro lado e fala, não, cultura não tem nada a ver, cultura é liberdade humana. O pessoal acredita, por um lado, no determinismo naturalista, mas compartimentalismo, assim, não, a cultura é um produto arbitrário do ser humano ou da sua luta pela sobrevivência ali, e você não pode traçar um condicionamento anterior. Por isso mesmo você não pode dizer que tem um comportamento melhor que o outro, uma cultura superior à outra. Como é que você vai dizer uma coisa dessa se elas são incomensuráveis entre si, né, as culturas? O problema desse relativismo é que, levado às últimas consequências, implicaria, por exemplo, da gente deixar, e muita gente acaba fazendo isso, deixar qualquer conceito de verdade mesmo em ciência, né? Então você não pode dizer que tem um modelo científico melhor realmente do que o outro, porque, na verdade, as visões de mundo são absolutamente incomensuráveis. Então você já não pode mais criticar violação de direitos humanos, né? Você não pode nem afirmar que o homem é livre, porque a construção, a ideia de que o homem é livre é produto de uma determinada cultura, de determinado processo histórico. Então como é que você vai dizer que as pessoas da outra cultura são livres para serem da outra cultura? A sua cultura está dizendo isso. De repente tem uma cultura lá do lado que acha que eles têm que dominar tudo, você tem que respeitar as duas. Mas tem essa discussão em relação àquelas práticas com as mulheres lá, daquele lado lá, mais islâmico. É, a circuncisão feminina, é, né? É, aqueles negócios ali. É. Tem muita gente que vai argumentar por aí. Na Índia o pessoal queimava. Quem sabia disso? Que quando um homem morria, em muitas regiões da Índia, até o século XVIII ou XIX, até XIX que teve. É, quando uma mulher, um homem morria, tudo que ele tinha, a mulher e os escravos e tudo, era queimado junto, vivo. A mulher era queimada vivo. Isso acabou por causa do cristianismo. Né? Lá o William Carey foi um dos caras que mais lutou contra isso e conseguiu a aprovação de leis que proibiam isso. Agora, se fosse um culturalista típico de hoje, ele ia falar, não, é a cultura deles. É o que eles fazem lá com aqueles índios, né? Aquele negócio lá de infanticídio. De infanticídio. Mas é uma coisa menor, né? Não é tão, quem que está lutando contra o infanticídio? Os cristãos. Né? As crianças agradecem. Então, gente, o que acontece? Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter uma sensibilidade para a pluralidade cultural e que também não pode estudar cientificamente a relação da cultura com a biologia. Claro que tem uma relação. Não estou questionando isso. O problema é que se você tentar adotar uma leitura radicalmente naturalista ou radicalmente libertária da sociedade humana, você vai cair em umas contradições insolúveis. Esse problema já estava claro lá atrás, com Kant, né, com aquele problema da liberdade humana, moral e da visão científica da natureza, isso definitivamente não foi resolvido. Para você ver isso, basta você ir numa universidade tipo a Federal e atravessar o campus da Fafiche para o ISEX. Então, no ISEX, o pessoal é naturalista, determinista, tipicamente, e na Fafiche o pessoal é libertarista. E está lá, eles podem virar e dizer para você, não, isso não é um problema hoje, você está vendo coisa. Não, você não precisa fazer muito esforço para perceber isso. Né? Outro dia, a Inês estava falando de um livro aí, que fala sobre essas duas culturas. Né? Você comentou, né? Então, deixa para lá, então. Depois, se você lembrar, a gente volta. Então, gente, na visão bíblica, se você ler Gênesis, você vê que Deus não só criou os animais e o homem botou lá. Diz ali que Deus pôs o homem para cultivar o jardim. Né? E o que significaria cultivar o jardim? O homem teria que observar as estações, conhecer as sementes, conhecer o comportamento das plantas, que bicho come uma planta, que bicho come outra. Então, um dia eu expliquei isso numa classe, e o pessoal que estava na classe era mais gente ligada à administração, engenharia. Então, o pessoal falou assim, não estou vendo isso em Gênesis não, só está falando que ele mandou lá cuidar do jardim. Né? Isso não é cultura, não. Quer dizer, isso é típico de uma pessoa que provavelmente nunca foi numa fazenda. Quer dizer, a pessoa que mora na roça sabe muito bem o trabalho, o conhecimento que é necessário para conhecer como a natureza funciona e cultivar. Isso é tecnologia. Deus mandou Adão desenvolver técnica. Isso é o princípio da atividade cultural. Ela já estava, é a forma do homem exercer domínio. A lua exerce domínio do jeito dela, e o sol, e o homem. Deus mandou o homem dominar todas as coisas. Mas como? Através do cultivo, do uso da inteligência, da observação, para extrair o potencial que está ali da criação, pela técnica. Então, gente, o mundo da cultura, da visão bíblica, é parte da criação. É porque dentro da criação, da natureza, tem um certo ser que tem a possibilidade de imitar a Deus, porque ele é a imagem de Deus. Então, assim como Deus agiu com um jardineiro divino, trabalhando 6 dias e descansando no sétimo, o que o homem ia fazer? Cultivar o jardim onde Deus colocou ele, trabalhando 6 dias e descansando no sétimo, porque essa semana de trabalho foi ordenada por Deus, né? Quer dizer, isso aí tem a ver com aquela questão da imagem de Deus, né? Isso é muito interessante. Se você ler só Gênesis 1 e 2, que falam que o homem foi criado à imagem de Deus e tudo, se você ler esse conceito de imagem de Deus no contexto, não é difícil responder o significado da imagem de Deus. É só ver como Deus é apresentado. Deus é apresentado como soberano, benevolente, que cultiva um mundo, um jardim cósmico. E aí, só que nesse mundo, ele coloca uma versão criatural dele, né, para fazer a mesma coisa, cultivar o jardim. Então, na sua criação cultural, em todos os níveis, o homem espelha a relação que Deus tem com a criação. O homem espelha. É nessa interação com outras pessoas, com a cultura, em vários níveis, né? na criação histórica, racional, estética, ética, né? Na criatividade moral. Nessa vivência no mundo, o homem espelha a forma como Deus se relaciona com o mundo. E é isso que foi distorcido pelo pecado, que é aí o poder de dominar. Porque veja só, Deus dá duas ordens para o homem. Cultivar o jardim e se multiplicar, mas não só se multiplicar biologicamente, criar a família, né? Deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá a mulher e tal. Deus mandou o homem fazer família e para produzir cultura no contexto de comunidade, né? Aí Paulo vai explicar lá em Romanos 1, que, como que isso distorceu, né? A liberdade para exercício de poder se tornou a violência, né, contra os homens. E a possibilidade de ter vida comunitária se tornou aqueles pecados sexuais, o abuso, né? Aí, qualquer semelhança com o que o Freud diz não é mera coincidência. De fato, isso está lá. Só que na interpretação dele está invertido, né? Porque ele olha a partir de uma visão materialista. Então, gente, a natureza deve ser recoberta como uma segunda natureza por esse homem que é um vice-rei cósmico. Daí a gente entende que a cultura humana não é meramente uma invenção humana. Deus criou o homem para ser cultural e social desde o princípio. Isso está lá como um mandamento original. Agora, a pergunta é, chegou o Novo Testamento, Jesus, mudou alguma coisa? Será que...